Acha! Você tá tão magrinho, você tá na capa, hein? Já sei o que vou fazer. Eu vou te dar uma coisa boa pra você comer. Eu fico agradecido. Hoje acordei cheio de disposição e vi a sua broa no balcão. Mas que broa! Eu gosto de broa desse jeito. Broa macia, broa bonitinha, broa com sustância, broa cheia de elegância. Eu já conheço broa de todo jeito. Da broa perfeita, a broa com defeito. A broa pra ser boa tem que ter qualidade. Tem que ser bem grande pra matar minha vontade. Essa broa que você tem pra me dar é o tipo da broa que eu sempre quis. Depois que eu comer essa broa, eu sei que vou ficar feliz. O que que você acha da broa da vizinha? Ela até que é bonitinha, mas tá meio caidinha. Então você vai comer a broa da vizinha? Não vou não, essa broa é dade. Não vou não, essa broa é dade. Gatinho, gostou da minha broa? Essa broa é legal. Só de olhar, levantou meu astral. Eu vou rachar essa broa, você vai ver. Racha a broa! Essa broa tá fofinha. Racha! Essa broa é minha. Racha a broa! Essa broa tá fofinha. Racha! Essa broa é minha. Só tem mais uma coisa para lhe dizer. Será que essa broa já tá pronta pra comer? Racha a broa! Essa broa tá fofinha. Racha! Essa broa é minha. Racha a broa! Essa broa tá fofinha. Racha! Essa broa é minha. E aí, seu Manel, o que achou dessa broa? Ela ia amar!